vivendo nessa terra, da gente viver e sofrer, e padecer a realidade da vida. Eu não sou peixe, mas vivo aqui, porque o peixe vive no mar, e a mulher vive na água. Por isso que eu digo que eu sou peixe e ela é sereia. Adeus, minha sereia, eu vou passar por você e dizer-me assim: eu quero você só pra mim. Não posso perder porque eu já lhe dei. Eu digo para você: eu quero o seu por viver. Por isso que eu digo que sou peixe. Eu vivo no mar, eu vivo no rio, também na lagoa. E você é sereia. Amor, volte pra mim, não me deixe assim. Eu sempre pensei em você, desde que eu te vi. É por isso que eu tô lhe cantando essa melodia, pra você sair. Sai do meu pé, sai da minha cabeça, saia do meu coração, eu não quero mais te ver. Eu sou peixe, mas eu estou aqui na terra, porque eu não gosto do mar. Oh! Inteligente, não existe no mundo, elas são todas. Elas são todas revoltadas, elas são qual, elas são igual aos negros e os índios. Elas querem se comparar com os homens inteligentes do universo. Como existe na União Soviética, sangue puro, qualidade, sabedoria. Esses homens que tem no prêmio e domina o mundo, tem só o sangue puro. É produzida de gente inteligente. É produzida de gente inteligente. Por isso que eu digo que as mulheres não podem ser superior ao homem. Elas são igual os negros, elas são igual os índios. Elas só pensam em se libertar, mas não pensam em trabalhar. Se ela quer ser superior ao homem inteligente, ela tem que fazer coisa incrível, diferente de tudo que já existe nesse planeta Terra. Se ela não cria coisa diferente do que já foi criada, elas não são inteligentes. Elas têm que ser vaca parideira. Elas têm que ser vaca parideira. Elas têm que ser vaca parideira. Elas têm que ser vaca parideira.